Nesta terça-feira, a equipe do Cleveland Cavs vai receber a equipe do Golden State Warriors. Terceira partida da série melhor de sete, primeira partida em Cleveland. Na partida número 2, James. LeBron James, triple-double. 39 pontos, 11 assistências, 16 rebotes. A fera foi criticada porque na partida número 1, parece que deu uma pipocada no arremesso antes de ir para a prorrogação. Falando em prorrogação, pela primeira vez na história, as duas primeiras partidas da série final vão ao tal do prorogation. Stephen Curry volta ao seu estado natal. Tanto ele, o Curry, quanto o James nasceram na cidade de Akron. Curry, aliás, não foi tão bem na partida número 2, com apenas 19 pontos. Agora, o Golden State Warriors precisa fazer o que o Cleveland Cavs fez lá na casa do Golden State: arrancar pelo menos uma vitória em dois jogos. Caso o Cleveland Cavs vencer as duas aqui, até a vista, Golden State Warriors. Sabe onde você pode acompanhar todas as emoções da temporada 2015 dos esportes americanos? No Snap Steakhouse & Bar, um espaço especialmente dedicado aos amantes dos esportes, perfeito para acompanhar os principais eventos esportivos. A casa ainda oferece um cardápio tipicamente americano, ideal para um bate-papo com os amigos, acompanhado daquele delicioso chope gelado. Convoque os amigos e conheça o Snap Steakhouse and Bar. Acesse o site www.snapbar.com.br e curta a página do Snap Bar no Facebook. Snap Steakhouse and Bar. The game starts here.